Abra comigo então Efésios capítulo 4, versículo 25. Deus Pai, nós imploramos agora que teu Espírito Santo esteja sobre nós profeticamente. Imploramos que o Senhor nos use, imploramos que a tua voz seja ouvida de forma muito nítida nessa manhã. Que não haja nenhum obstáculo ao teu querer, ao teu agir, que a sua vontade, que é soberana, se realize nesta manhã. Perdoa, Pai, os meus pecados e me permita agora ser o vaso usado pela tua glória e para a tua glória neste local. Nós oramos em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, a versão que eu vou usar. Efésios 4, versículo 25, diz assim: por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Versículo 26, nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que peque, e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, diz o apóstolo Paulo, não roubem mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras, oh, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Vai dando glória a Deus. A língua enrolou aqui, né? Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Versículo 30 e último: não faça com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Eu vou ler outra vez, devido ao significado grande desse versículo, eu vou ler outra vez o versículo 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará plenamente. Palavra do Senhor. Assente, por favor, mas mantenha o texto bíblico aberto, porque a gente vai regressar a esse texto algumas vezes. Eu quero começar essa prédica com uma pergunta muito séria e muito grave. Passado tanto tempo depois de você ter se encontrado com Cristo, vou repetir, passado tanto tempo depois de você ter se encontrado com Cristo, com quem você mais se parece? Com a nova criatura ou com a velha criatura? Seja sincero com você mesmo. Se imagine olhando para um espelho bem potente. E então diga: com quem eu mais me pareço? Com a velha ou com uma nova criatura? Para algumas pessoas, o apóstolo Paulo é radical demais. Alguns chegam a afirmar que Paulo é extremista, porque Paulo tem afirmações fortes. E por vê-lo dessa forma, alguns crentes até relativizam ou não dão tanta importância a todo o ensino de Paulo, por considerar extremista e por entender, então, de que alguns alvos estabelecidos pelo apóstolo Paulo são impossíveis de ser alcançados, eles acabam relativizando o que Paulo falou. Eu diria que essas pessoas estão equivocadas. Paulo não é um mero extremista. Sim, a teologia dele é forte, A teologia dele é radical, ele não tem meio termos. Mas geralmente as pessoas desprezam o apóstolo Paulo por não conhecerem a sua história pessoal, por não conhecerem a sua desafiante e maravilhosa comunhão com Deus, adquirida após o encontro que ele teve com Cristo ressurreto lá a caminho de Damasco. Essas pessoas não conhecem Paulo e, por isso, então, relativizam o que ele ensina, o que ele expressa no texto sagrado. Como eu disse, Paulo tem uma teologia extremamente forte e expressiva. E para você compreendê-lo, fique atento a duas coisas que eu vou partilhar sobre a vida desse homem. Aí você vai compreender por que dos acentos tão fortes nas cartas paulinas. Primeira coisa que você precisa estar atento é que Paulo foi alguém poderosamente alcançado pelo poder transformador do céu. Paulo teve um encontro real com Cristo. Diga comigo, Paulo teve um encontro real, verdadeiro com Jesus. Isso faz toda a diferença. A gente não consegue, olhando para a vida de Paulo, encontrar os vestígios da antiga vida que ele levava antes de conhecer a Cristo. O que a gente percebe é que este irmão rompeu totalmente, plenamente com a cultura desse mundo, com os elementos que embalavam suas preferências do passado. Por isso que, em algum momento, você vai ler Paulo comparando a vida que ele leva com Cristo, aos títulos que ele tinha como romano, uma série de ênfase, como membro da escola rabínica de Gamaliel, a mais importante da época. Paulo compara duas coisas e diz: tudo isso é esterco. Ele não poupa as palavras. Isso tudo não tem valor nenhum para mim depois que eu me encontrei com Cristo. Sim, ele é radical. Um outro detalhe a ser destacado se relaciona às fontes inspiradoras do apóstolo Paulo. O que a gente percebe é que Paulo foi profundamente impactados pelas falas e pelos ensinos de Jesus que a ele foram transmitidos pelo seu discipulador Barnabé e pelo próprio Espírito Santo. Quando a gente lê os textos de Paulo, e essa é a impressão que eu tenho, e é uma impressão muito forte, quando a gente lê os textos de Paulo, a gente encontra Jesus de forma muito viva, muito presente. A gente consegue ouvir Jesus falando de forma muito nítida através das tônicas percebidas no ensino pastoral vindo de Paulo. Isso é algo incrível, porque Paulo não conheceu Jesus antes da sua ressurreição. Tudo indica que Paulo não teve nenhum encontro pessoal com Jesus encarnado, presente entre nós. Ele só se encontra com Cristo ressurreto. E você se lembra daquele encontro? Ele estava indo para perseguir a igreja lá em Damasco. E ele estava com muita vontade, porque ele era zeloso. Ele era um fariseu zeloso. E ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. E a caminho de Damasco, Jesus ressurreto se revela a Paulo. Jesus ressurreto se revela a Paulo. E aquela experiência impactou, muda plenamente a vida daquele homem. E ele ouve algo dos lábios de Jesus que vai estar com ele por toda a vida. Ele diz, Paulo, ouve Jesus dizendo: dura coisa é lutar contra a vontade do Todo-Poderoso. E eu estou parafraseando para que você entenda bem. Dura coisa é se opor à minha vontade. O que a gente percebe, então, é que após a sua conversão, os valores divinos passaram a ser as suas grandes referências. Como eu falei, ele foi educado aos pés da escola de Gamaliel, um dos rabinos mais conhecidos da época, a escola rabínica que mais preparava fariseus da época, era a escola bambambam. Bam, bam. Mas quando a gente lê Paulo, as citações de Paulo são as palavras e falas do próprio Senhor. Ele conseguiu captar Jesus como poucos outros conseguiram. O fato é que o contato de Paulo com os ensinos de Jesus imprimiram profundas tônicas nele. Primeira tônica que precisa ser destacada sobre o ensino de Paulo é que para ele não deve haver nenhuma semelhança entre o crente e os gentios. Abra Efésios capítulo 4, acompanhe. A gente vai a partir de agora e se encontrar com alguns textos escritos por Paulo, e você vai perceber o quanto Paulo agora tem a referência, o próprio Senhor, o Evangelho. Como eu estava dizendo, para ele não deve existir nenhuma semelhança entre você e aqueles que ainda não se encontraram com Cristo. Está escrito isso em Efésios 4:17. Está dito, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Paulo entende, preste bem atenção no que eu vou dizer. Paulo entende que quem se encontrou com Cristo, quem experimentou a manifestação poderosa dos céus, foi transformado numa nova criatura, e necessariamente passa a se expressar, a se comportar conforme Cristo. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 5:17. O entendimento dele sobre o processo de conversão, sobre o encontro com Cristo, 2 Coríntios 5:17. Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Repita comigo, nova criatura é. E aí ele continua na sua expressividade, ele diz, as coisas velhas já passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Eu me encontrei com Cristo, a minha vida foi transformada e impactada pela glória de Deus, tudo de velho ficou para trás, e tudo se fez novo na minha vida. A gente percebe que para esse homem de Deus não há meio termo. Para Paulo, quem de fato nasceu de novo deve exalar agora na sua nova vida as opções geradas pelo Espírito de Deus. Os seus comportamentos devem ser embalados pela influência do céu. E isso deve ser visto em todas as áreas da sua existência. Ponto final. Vocês estão entendendo por que algumas pessoas dizem que Paulo é radical demais? Porque o Evangelho não tem o meio termo, querido. Eu sei que a gente ouve hoje em dia um Evangelho mesmo café, né? Um Evangelho água com açúcar, leite e café ao mesmo tempo. Paulo é café pilão. Não vai nenhuma propaganda aqui para o pilão. É forte. Não tem meio termo. Se eu me encontrei com Cristo, sou uma nova criatura. Se eu não sou uma nova criatura, não me encontrei com Cristo. Então não tem aquela desculpa. Eu estou melhorando, pastor, a cada dia. Encontrei-me com Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. É claro que a gente espera que você vá se tornando cada vez mais parecido com Cristo no decorrer da sua caminhada. Mas você precisa espelhar a imagem do céu. Amém, glória a Deus. A cultura que deve embalar suas escolhas são os valores da cultura do céu e não cultura desse mundo. Olha o que Tiago, outra pessoa que foi profundamente impactada por Jesus, fala sobre a conversão. Tiago, capítulo 3, eu gosto de Tiago. Tiago também é enfático, não tem meias palavras. Ele aperta os parafusos. Olha o que Tiago diz sobre a conversão. Tiago 3, versículo 11 a 12. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque ela é mais expressiva, mais fácil de ser entendida por todos nós. Eu não prefiro essa tradução. Eu prefiro a tradução mais tradicional, mas eu confesso que ela é complicada para a maioria dos brasileiros da atualidade. Eu vou ler nessa nova tradução que diz o seguinte, para que você entenda perfeitamente. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Aí Tiago continua. Meus irmãos, por acaso, pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eu creio que está claro para você a resposta às perguntas que Tiago nos faz. A primeira pergunta de Tiago é, pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte? Sim ou não? Não! Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. E ele faz a segunda pergunta. Pode acaso uma figueira dar azeitonas? Não. E ele continua, um pé de uva dá figos. E ele diz, assim também, uma fonte de água salgada não pode gerar água doce. Certo pai estava passeando com seu filho. E em seguida o telefone dele toca. Do outro lado era o chefe dele. E o chefe lhe perguntou, fulano, eu vou esquecer, não vou citar o nome para que o seu nome de repente possa ser citado e você achar o pastor está falando diretamente a mim. Eu não conheço a tua história, então não vou citar o nome do irmão. E ele disse, do outro lado, o chefe falou, fulano, você não chegou ainda no emprego, o que está acontecendo? E aquele pai disse o seguinte, eu estou adoentado, ele estava passeando no shopping com o filho. Eu estou adoentado, eu não posso estar no emprego hoje. E desligou o telefone. Ah, o filho dele olhou para ele, olhou bem para os olhos dele e disse, pai, você não é crente? Criança tem dessas coisas. Pai, você não é crente? E o pai disse, sim, filho, mas você acabou de mentir. Da fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Se a fonte de água doce jorra água salgada, porque ela não é fonte de água doce. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. O encontro com Cristo transforma velhas criaturas em novas pessoas. Isso significa dizer que se antes você era dominado por atitudes que eu chamo de anti-reino, frieza, desinteresse pelo próximo, falta de cuidado para com a igreja, outras atitudes anti-reino, agora por estar dominado pela influência do Espírito de Cristo, os valores do céu invadiram a sua alma, imprimindo nela a digital do reino de Deus. A sua digital foi mudada quando você se encontrou com Cristo. Ela era uma digital velha, de uma velha criatura, agora é de uma nova criatura. Essa digital abre o coração de Deus. Essa digital abre a porta automática do céu. Aleluias, você deve possuir a digital do reino. Pergunta ao seu irmão, incomoda o seu irmão nessa manhã tão gostosa. O clima está gostoso, não está gostoso? As irmãs vieram todas bonitas, os homens não, homem tudo é feio para mim. Meu pai dizia, não tem homem bonito, tudo é feio, até eu sou feia. Mas olha as irmãs como estão bonitas, todas bonitas. Tem umas com pelo, assim, parece pelo de urso, pelo de raposa. Ah, esse clima frio, gostoso. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, com quem mais você se parece? Com a velha ou com a nova criatura? E faça a segunda pergunta, as suas digitais abrem as portas do reino? Você entra lá, coloca lá o seu dedo no leitor digital do céu e logo em seguida é identificado, filho do Deus vivo, pode entrar. Amém? Tem empresas que você não estiver ali cadastrado, você coloca o seu rosto de entrada não autorizada. Mas se você é cadastrado, coloca lá seu rosto acesso autorizado. Se você nasceu de novo, quando coloca o seu dedo lá na digital do céu, imediatamente vem uma fala, vem um retrato, uma inscrição. Ele é filho do Deus vivo. Lavado, redimido no sangue de Jesus, enxaguado no sangue de Jesus. Segunda tônica do apóstolo Paulo, e esta é forte: as atitudes que tomamos revelam quem somos e quem nos domina. As atitudes que você toma revelam quem você é e quem lhe domina. Deixa eu lhe fazer algumas outras perguntas chatas. Você já viu uma macieira fazendo esforço para gerar maçãs? Sim ou não? Não. Naturalmente, macieiras geram maçãs. E eu estava com a minha esposa visitando Friburgo há muitos anos atrás, e alguém disse para nós que tinha um poço, falaram poço de água, um lugar muito bom para tomar banho. E eu e a Zenia estávamos de férias, não tínhamos carro, nós éramos pobres que dava dó, de maré desci, né? E aí fomos a pé, uma multidão estava indo a pé, e alguém, e parece que o friburguense é parecido com o mineiro, tem algum mineiro aí? Uai, gente boa, hein? É logo ali, e a gente acreditou. Nós andamos pra caramba, né? Andamos pra caramba. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o caminho era rodeado de pés de pera. Eu nunca vi tantas peras. E a gente comeu pera para chuchu até chegar ao poço. E quando eu cheguei lá, eu falei, deve ser um lugar maravilhoso. Eu sou natural de Cabo Frio, praias lindas, areias branquinhas. E eu esperava um local expressivo. E era realmente um poço. Eu falei, Jesus, e todo mundo alegre, né? E aí o pior, quando eu coloquei o pé na água, eu falei, meu Deus, pior que Cabo Frio. As atitudes que você toma revelam quem você é e quem domina. De fato, você nunca observou uma macieira fazendo esforço para gerar maçã e também nunca encontrou limões no mamoeiro. É impossível. Tenho certeza que a sua resposta a essas perguntas é negativa. Macieiras geram naturalmente maçãs e mamoeiro. Em mamoeiro, a gente não encontra limões. Olha o que diz Jesus em Mateus 7, 16, 17. Como eu disse, Paulo conseguiu captar Jesus de uma forma extraordinária sem o ter conhecido antes da ressurreição de Jesus. Olha o que diz Mateus 7, 16, 17. Pelos frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos, também planta espinhosa. Se você é espinheiro, vai gerar só espinho, querido. Pode até gerar uma florzinha bonita, né? Porque tem espinheiros que têm flores bonitas. A minha esposa comprou essa semana rosas. E quando eu peguei no saco, eu só perguntei depois o que era. Mas antes de perguntar, eu percebi nitidamente que tinha algo que nos feria. Porque ao tocar no saco, eu fui ferido pelos espinhos da rosa. E depois que ela me disse, são rosas, já tarde demais. Você é espinheiro ainda? Ah, pastor, eu me encontrei com Cristo. Eu ainda tenho espinhos. Quanto tempo faz que você se encontrou com Cristo? E ainda tem espinhos? Isso é sério. Eu não posso me acomodar a uma vida mais ou menos. Eu preciso viver como o apóstolo Paulo. E continuando o que Jesus disse, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Se você se encontrou com Jesus, você se tornou numa árvore boa. Se você era uma figueira brava, a partir de agora você não é mais figueira brava. Tem que gerar fruto de estação em estação. Um dia o teu mestre vai passar por você e ele vai olhá-lo cheio de folha e vai resolver se aproximar para ver se encontra figos. E ai de você se ele não encontrar figos. Você se lembra dessa história? Estou trazendo à tua memória uma história contada pelos discípulos de Jesus, né? Ele procurou figos e não encontrou. Mas você se lembra o que ele fez com a figueira? Hein? Não estou dizendo que ele vai fazer o mesmo por você. Eu estou dizendo que ele vai lhe corrigir. Ele vai lhe chamar a atenção. Porque ele te ama. Ele não quer te perder. Mas ele não é vovozinho. Ele não é vovó. Amém? Diga comigo, meu Deus. Não é vovó. Não estou falando mal dos vovôs aqui, pelo amor de Deus. A vovó é um camarada que com o filho ele era enérgico pra caramba, com o neto. Neto. Ah, eu vi um filmezinho que mandaram para mim de um vovô cuidando do seu neto. Estava lá o neto deitado no chão, no colo da vovó, com uma perna esticada, e o vovô cortando as unhas dele, e a vovó com a mamadeira entornando suco na boquinha dele. É um privilégio. Deus não é vovô. Para Paulo, querido, quem nasceu de novo, ou em quem nasceu de novo, não deve existir atitudes e comportamentos que façam com que as pessoas o confundam com um não seguidor de Cristo. Olha o que eu vou dizer agora. Isto é, com alguém que ainda é dominado por mentiras, enganos e atitudes respeitosas. Por isso eu vou insistir. Com quem mais você se parece? Com a nova ou com a velha criatura? Então, a segunda tônica que a gente vê no apóstolo Paulo é que as fontes que a gente toma como referência definem nossas escolhas e quem somos. E é por ter essas tônicas que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 17, Paulo vai dizer o seguinte: vocês não podem mais andar como gentios. Entendo os gentios como aqueles que não se encontraram com Cristo. Efésios 4, 17. Vocês não podem mais ser confundidos com eles. No 4, 20 está escrito: mas vós não aprendeste assim em Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como estáis a verdade em Jesus. No versículo 25, 4, 25, Paulo escreve aquela igreja e diz: desfaçam-se da mentira. Se antes você era mentiroso, a partir de agora não. 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Querido, cuidado com o jeitinho brasileiro. Se você foi chamado a fazer um projeto e de repente não conseguiu terminar o projeto, e o seu patrão lhe cobrar, diga: não terminei, mas vou terminar. Amém? Também não entra em detalhes, também que você pode se enrolar. Glória a Deus, saia do caminho que te leva a pecar. Cuidado com os hábitos ruins, vigia a sua alma. Para ser santo, ninguém precisa fazer esforço. A santidade é uma obra do Espírito. Amém? Diga comigo, a santidade é uma obra do Espírito. Mas para permanecer no caminho, eu tenho que me esforçar. O que Cristo pede de mim e de você é permanecer nele. Isso exige esforço. Porque alguns apetites estranhos ainda estão em nós. E eu preciso dizer não para ele. Doutrinar a minha alma, dizer não para as coisas carnais, se eu quero agradar o Senhor. Terceira coisa que Paulo diz para aqueles irmãos, e ele é forte: você tem que ser alguém que promova a edificação e não um roubador de empolgação. Está lá em Efésios 4, versículo 29 a 32, ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Deus te chamou para você ser assim, pessoas que lance esperança na vida quem está desesperançado. Deus te chamou para você ser assim, alguém que valorize o outro e não aquela pessoa que lança pedra sobre o outro. Deus não te colocou como juiz, Deus te colocou para ajudar uns aos outros. Há pessoas que têm uma língua ferina. Tiago também escreveu sobre a língua, né? Está lembrado? Volta ao texto de Tiago, lê em casa. Pessoas têm língua ferina. Ele nasceu de novo, mas a língua não foi convertida. Tem gente que converteu várias partes do corpo, mas a língua não. Ele tem dom de língua grande. O dom do Espírito Santo é dom de língua estranha, ou de línguas estranhas. Mas alguns têm o dom de língua grande. Quem tem um dom de língua grande, aí levante a mão. Ninguém vai te denunciar, né? Alguém levantou? Não, né? Alguém na internet? Ah, querido irmão, Paulo está dizendo àquela comunidade, vença o dom de língua grande. Você agora é de Cristo, você precisa exalar as opções dele. Agora, o segredo para gerar bons frutos está na comunhão com Deus. Eu falei para vocês que um dos elementos marcantes na vida de Paulo é a sua incrível dedicação e comunhão. Falei comunhão com Deus. A teologia dele é fruto de caminhadas longas ao lado de Deus. É alguém que conheceu Deus de forma incrível. Então, o segredo para você gerar bons frutos está em manter a comunhão com Deus. Anote o que eu vou dizer. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus em oração e em contemplação, mais parecido com Jesus você vai ficar. Quanto mais tempo você passar em oração e em contemplação, mais parecido você vai ficar com Jesus. Nós, protestantes, não temos os cultos chamados de contemplação. Os irmãos católicos têm essa prática, né? Eu passei em frente a um templo católico, à tarde, estava algumas pessoas no chamado exercício da contemplação dos elementos sagrados. Eu sei que nós, protestantes, não somos acostumados por isso, mas eu achei interessante, lá está uma dor, sentado, olhando as imagens, olhando a cruz, ajoelhados na contemplação. Nós também somos chamados a fazer a contemplação do céu, a parar e contemplar Deus, parar e sentir Deus, é não falar nada, é só escutá-lo. Esse é um exercício espiritual incrível. Você tem que, ao longo do tempo, se tornar mais parecido com Jesus do que no início. Há um relato bíblico que mostra o quanto os discípulos eram parecidos com Jesus. A Bíblia diz que os soldados tiveram dificuldade. Quando foram prender Jesus para matá-lo, tiveram dificuldade de saber quem era Jesus. Porque, e eles chegaram lá, tiveram que ter auxiliado por um traidor, né? Vocês estão lembrados da história? E o traidor foi quem denunciou quem era Jesus. Eu fico a perguntar, por que eles tiveram dificuldade de encontrar Jesus no meio dos 12? Jesus era um homem público, conhecido de todo mundo. Provavelmente eles eram tão parecidos uns com os outros, o discípulo com seu mestre, que o soldado não sabia identificar quem era o mestre. Vocês estão entendendo o que o Espírito está dizendo para você agora? Você precisa ser confundido com o mestre. Você tem que ser confundido com o Filho de Deus. Porque as suas fontes são fontes do céu. Você tem o Espírito de Deus, que é o selo de propriedade, que demonstra que você é propriedade do céu. Olha, se no início da sua conversão você fazia esforço para não pecar, agora, crescido no conhecimento de Cristo, você se tornou uma árvore boa e o seu esforço para não pecar não é tão grande assim, porque você tem comunhão com Deus. As suas escolhas revelam quem você é, se você é uma nova ou uma velha criatura. As suas escolhas revelam a quem você pertence ou quem você é. Quem lhe domina? Quando seus amigos se aproximam de você, ou não, deixa eu mudar a pergunta. Você é mais parecido com seus amigos que não encontraram Cristo ou com os amigos que encontraram Cristo? Com quem mais você se parece? Com aqueles que ainda estão no mundo ou com aqueles que já entregaram suas vidas para Deus e foram transformados para a glória e honra do Espírito Santo? Gente, isso é muito sério. Um número enorme de pessoas que saíram da igreja, machucadas com pastores, machucadas com pastoras, bispos, com outros irmãos, é um número enorme. É claro que você poderia dar uma série de justificativas, mas eu quero me prender ao fato. Eles saíram, eles se perderam. E eu não posso ficar em paz sabendo que eles saíram. Eu preciso alcançá-los outra vez. Eu preciso tomar cuidado com minhas atitudes, porque sempre tem alguém nos olhando. Sempre tem alguém nos olhando. Cuidado com as atitudes. Você agora nasceu de novo. Amém? Diga comigo, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Olha o conselho que eu vou lhe dar para não errar. Você precisa todos os dias lutar bravamente, não permitindo que elementos de tendências carnais, maus comportamentos, sejam corriqueiros outra vez no seu modo de viver atual. Se antes era assim, não pode ser mais. Vigia. Vigia, crente. Vigia, irmão. Sempre tem alguém te olhando. E algumas pessoas podem nunca se aproximar de Cristo por saber que você está naquela igreja. Deveria ser o contrário. Os seus vizinhos deveriam falar assim: qual é a tua igreja? Catedral Metodista de Petrópolis. Uau, vou para lá também. Porque é uma boa igreja. Eu vejo você, um caráter bom. Eu quero ir para a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Seus vizinhos chegaram a essa conclusão? Ou fala assim: aquela é metodista? O Wesley eu conheço. Carlos, o Wesley também já ouviu falar nesses camaradas. Mas aquela é linguarudo. Meu Deus, aquele irmão é fofoqueiro. Ele dá cheque voador. Não tem mais cheque, agora é Pix voador. Fazer negócio com ele, meu Deus, vira até católico, credo em cruz. Não sei se eu fiz a cruz certa, não sou. Como que é assim? Alguém pode me ajudar? Ah, o irmão sabe ali, ó. Ah, credo em cruz. Não quero. Você precisa lutar todos os dias para conservar o caráter de Cristo que foi gerado em você lá na conversão pelo Espírito Santo. Lá na conversão, ó, a imagem de Cristo foi impressa outra vez na sua alma. Lá na conversão, a sua digital foi mudada. Lá na conversão, o caráter de Cristo foi lançado sobre você. Lute por manter esse caráter. Hoje de manhã nós falávamos em crente que são cópias imperfeitas de Deus. Antigamente nós usamos ainda as xerocópias, né, as xerocopiadoras. Eu me lembro quando a gente fazia muitas cópias, as primeiras cópias saíam perfeitas. As últimas cópias, às vezes, tínhamos que forçar a vista para entender o que estava impresso. Tem crente que parece essas cópias que foram com tinta impressa, com pouca tinta. Você tem que ser cartas vivas do céu. Amém? Cartas vivas do céu, letras escritas pelo sangue de Jesus, que o tempo não apaga. Não apaga. Agora, se não for sangue verdadeiro, apaga. Se você, e eu já estou encerrando, alimentar demais a velha criatura, ela cresce e sabota a obra de regeneração que Cristo está fazendo em sua vida. Então, cuidado, eu vou repetir, preste bem atenção: se você alimentar demais a velha criatura, ela vai crescer e tende a sabotar a obra de regeneração que Cristo está fazendo na sua alma. Então, lembre-se: você é de Cristo, lute por agradá-lo diariamente. E eu quero encerrar dizendo: ser sal e luz, lembra o que ele falou para nós? Está lembrado que o mestre falou? Ele falou que você tem que ser o quê? Sal e luz. Ser sal e luz nessa terra não é uma opção dos céus para nós, dentre tantas outras, mas é um imperativo irrenunciável, uma condição inegociável. Não existe a opção de ser mais ou menos discípulo, ou você é discípulo de Cristo ou não. Eu espero que as pessoas que você ama reconheçam em você, ou reconheçam que você se encontrou com Ele, foi transformado por Cristo. Eu espero que todos os seus amigos tenham percebido a mudança que aconteceu na tua vida e que ainda está acontecendo. Então, partindo para o encerramento, eu volto à pergunta inicial. Você se lembra dela? Joga um som bonito aí no teclado aí, meu querido. Vai lá. Isso. Som de tensão. Isso. Você já sabe a pergunta que eu vou fazer, porque eu a fiz no início. Chegou a hora de você responder. Passado tanto tempo, desde que você encontrou-se com Ele, lembra daquele encontro? Lembra? Lembra quando Ele te abraçou? Eu estava mal. Tristeza na minha alma. Era jovenzinho. Foi no sábado. Eu senti o abraço dele. Ele me amou. Ele arrancou da minha alma tristeza. Ele arrancou da minha alma sentimento estranho. E aquela foi uma noite memorável. Eu me encontrei com o Mestre. Eu me encontrei com o Mestre. Passado tanto tempo que você se encontrou com Ele, lá no caminho de Damasco, ou no caminho que você estava, com quem mais você se parece? Com Ele? Ou com a velha criatura? Que o Deus Santo, Pai de Jesus Cristo, nos transforme de uma vez por toda em alguém parecido demais com Ele, a ponto dos petropolitanos passarem por nós e falar assim: não parece a Maria, parece o Antônio. E o outro dizer assim: mas ele está diferente, parece, mas não é, está diferente. E alguém diga: ele se encontrou com Jesus. Vou ficar de pé. Com quem mais você se parece? Com o Mestre? Ou com a terrível, velha, horrorosa criatura? Você foi levado na cruz com Ele. Lá na cruz, teus pecados foram todos cravados e perdoados. Você é dele. Ergue as suas mãos aos céus e diga: Senhor Deus, me transforma a cada dia em alguém mais parecido contigo. Diga: me transforma, Jesus, a cada dia em alguém mais parecido contigo. Está difícil? Não desista. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Ele te ama, não vai te lançar fora. Ele te ama, Ele vai te buscar aonde você estiver. Aplauda Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor.